Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Ver o grito do Ipiranga, ver o salto do Ipu, ver o diamante negro lá no majestoso Pacaembu. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Em São Paulo tem feijão, em São Paulo tem café. Venha para ser um fã da morena lá do Largo da Sé. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. É a terra da varoa, é a terra do algodão. Venha no primeiro trem, que eu vou lhe esperar na estação. Pampará, pampará, pampará, pampará, pampará, pampará, pampará, pampará, pampará, pampará, pampará. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Ver o grito do Ipiranga, ver o salto do Ipu, ver o diamante negro lá no majestoso Pacaembu. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Se você nunca foi a São Paulo.